abstrato, complicado, doce ou amargo, dolorido, caloroso, coração apaixonado. Sonho com você quando acordo é pesadelo. Sinto um vazio quando olho e não te vejo. Me arrasto entre os cantos, o mundo é desencanto. Balanço, balanço, desmorona o malandro. Tento encontrar, achar uma saída, mas todo itinerário é só você na minha vida. Enlaçado no seu corpo, sinto o gosto do desgosto. Sem olfato, sem tato, meu mundo doloroso. É triste de saber que foi tudo em vão. Desmorona o meu mundo, pois foi tudo ilusão. Abstrato ou complicado, doce ou amargo, dolorido, caloroso, coração apaixonado. Sonho com você quando acordo é pesadelo. Sinto um vazio quando olho e não te vejo. Abstrato, complicado, doce ou amargo, dolorido, caloroso, coração apaixonado. Sonho com você quando acordo é pesadelo. Sinto um vazio quando olho e não te vejo. Você esconde seu sorriso, me despreza com cinismo. Cê faz o que quer, cê me leva pro abismo. Desfaz meu castelo sem pensar, não dá uma chance pra tentar. Seu jeito de olhar acaba comigo. Cê fisgou meu coração, me levou pro infinito. Deixa eu te mostrar a felicidade, o amor de verdade com sabor de chocolate. Brindar nossa vida na frente da lareira. Pique a moda antiga, vinho seco na fogueira. De repente a sexta-feira, o jantar à luz de vela. Troca olhar, eu e ela, e as palavras mais belas. Ou quem sabe até tá no cruzeiro, no oceano. Ultrapassar as fronteiras pra viver os nossos planos. Foi o sonho mais perfeito, estraçalho o coração. Infelizmente dói no peito, porque foi ilusão. Abstrato ou complicado, doce ou amargo, dolorido, caloroso, coração apaixonado. Sonho com você quando acordo é pesadelo. Sinto um vazio quando olho e não te vejo. Abstrato, complicado, doce ou amargo, dolorido, caloroso, coração apaixonado. Sonho com você quando acordo é pesadelo. Sinto um vazio quando olho e não te vejo. Abstrato ou complicado, doce ou amargo, dolorido, caloroso, coração apaixonado.